Pilha de gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos em todas as redes sociais, @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook, e no Spotify, no Deezer, no iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços, que tem todos os nossos episódios lá também. E no site, além dos podcasts, você também tem artigos, reviews, matérias e muita coisa interessante. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja. E aí, saudações. E Maurício Dantas. Kazan, Kayai. Que gratuito. Eu roubei a saudação dele só pra ver o que ele ia falar. Fiquei puto, né? Aí veio a primeira coisa na mente. Não mexa comigo, Azambuja. Eu vou aí te pegar. Oh, que violência. Nossa. Que bruto. Venha que será bem recebido. Por que você só convida ele? Eu convido você também, mas você tá em Maceió. Por que você sairia de Maceió? Ele tá mais longe, ele tá em Recife. Mas ele tá mais longe ainda. O Maurício não gosta de morar em Recife, ele já falou isso várias vezes. Vou sair daqui porque tá muito frio aqui em Recife. E a sinusite tá... Aí você vem pra Porto Alegre porque é menos frio esse. Não, mas segundo o nosso ministro da saúde, né? Aqui tá mais perto do hemisfério norte, né? Então vocês estão no inverno agora, pois, né? Pois é. Tô entrando no inverno. Aí, por isso aqui é mais frio, tá nevando lá em Recife, inclusive. É o maior frio em linha reta. Bom, deixa de groselha que nós estamos aqui pra falar de gibizinhos. Então vamos falar de uma personagem que fazia um tempinho que não falávamos, mas até que a gente falou sobre ela já esse ano, teve edição especial dela e tudo. Então vamos falar de uma minissérie recente da Mulher Maravilha, não é, Vitor Azambuja? Sim, uma minissérie recente que a gente leu por meios perfeitamente lícitos, mas que saiu agora lá fora, que é Mulher Maravilha Dead Earth, né? Provavelmente será traduzido aqui como Terra Morta. E eu só quero aproveitar esse gancho safado pra fazer uma exibição dos meus vastos conhecimentos quadrinísticos. Dead Earth eu lia achando que tinha alguma relação com aqueles crossovers de 96 da DC, Legends of the Dead Earth, que eram 25 edições anuais da DC na época, que contavam histórias de um futuro distante do universo DC em personagens inspirados pelos heróis. É, não chegou a sair aqui, eu sempre tive curiosidade de ler isso, porque eu sempre gostei desses Elseworlds. Mas não tem absolutamente nada a ver, a não ser o fato do nome. É, e até porque eu tava procurando, tem alguma relação? Não tem relação nenhuma, é só o nome mesmo. E o fato de se passar num futuro distante. E já entregando a trama, o Maurício vai lembrar que é muito semelhante a uma história que sim saiu aqui recentemente. A Mulher Maravilha acorda num tanque, numa localização secreta. E ela vê que está num futuro distante, onde a Terra foi completamente devastada por algum tipo de holocausto. E é dominado por seres monstruosos chamados Hydra, provavelmente aqui fique Hydra, né? Que pra significar monstro, né? E tem essa relação com a mitologia da Mulher Maravilha. E ela vai procurando, então, os últimos humanos que restaram pra tentar de alguma forma ajudá-los a sobreviver nesse novo mundo. Ela não se lembra o que aconteceu, ela tá com os poderes muito reduzidos, ela não sabe por quê. E a gente vai acompanhando essa trajetória com ela. Não é exatamente um Elseworld, porque a DC não usa mais essa designação. Aliás, esses anuais também não usavam, né? Mas era bem na época dos Elseworlds. Mas é já naquela linha DC Black Label, né? Que é ao contrário do que muitos pensavam. Não é simplesmente a Vertigo ou a Vertigo com outro nome. Mas sim um selo para contar histórias mais maduras, né? Adultas, que nem diria Zack Snyder. Para... algumas vezes, inclusive, com os próprios personagens da DC, e esse é o caso, né? Não é exatamente a Mulher Maravilha que a gente conhece, mas é a Mulher Maravilha que a gente conhece nesse futuro distante. Agora alguém deu serviço, porque eu sou péssimo pra lembrar de nomes. É o que eu ia falar, né? É uma minissérie em 4 edições, e essas são edições com mais páginas, né? Como é de praxe dessas minisséries do Black Label, né? Então é do Daniel Warren Johnson, que o Maurício vai dizer o que ele fez ultimamente, que eu só lembro do Falcon Murder dele, né? E que já foi recomendado aqui anteriormente, e... Dê aí o restante do serviço, Maurício Dantas. É do Warren Jones, que eu já babei ovo bastante dele aqui em outros pilhas, né? E ele faz com o Mike Spicer, que é o colorista favorito dele, o comparsa dele nas outras revistas também. Assim como é Murder Falcon, não Falcon Murder, seu... Perdoe. É tudo igual. Perdoe o sotaque britânico do meu amigo. O Marcos tá com moral porque em um pilha recente ele acertou uma informação que os demais participantes erraram, né? Então... Pois é. Crédito aí. Chupa Dãozinho, chupa Alan. Eu estava certo e vocês estavam errados. Como de costume, né? É. Ai. Que babação de ovo host hoje, né? E aí, não tem outros trabalhos publicados dele aqui. Esse provavelmente vai ser o primeiro dele aqui no Brasil. Acredito, né, que a Panini siga aí com as publicações do Black Label nesse formato. Se até gibi da Arlequina tá fazendo sucesso, Mulher Maravilha, ainda mais agora que vai sair o novo filme, tem tudo para ser publicado aqui também. Ele fez o Murder Falcon, como eu disse. Ele também fez o Ghost Fleet com o Don Cates. Ele desenhou, o Don Cates escrevia essa revista, 8 edições, também falamos num pilha recente dela. Ele tem o Extremity, também inédito aqui no Brasil, mas sai em 2 edições totalmente autoral, que é muito bacana, tem até alguns elementos assim, principalmente o visual desse mundo aí pós-apocalíptico, lembra um tanto o de Extremity. Eu acredito até que tem um personagem aí que é uma revisitação dele, é uma personagem querida dessa outra série, que eu recomendo muito também. Todo quadrinho dele dá pra você botar um rock and roll no fundo, assim, um metalzinho tocando enquanto você lê, pra melhorar a experiência. Se você tiver um biscoitinho pra comer também, é uma maravilha, vai lembrar da sua infância e você vai se divertir com um belo gibizinho. Ele é um cara que, pô, as cenas de ação dele são excelentes, ele tem uma narrativa muito boa, a arte cinética, né, como os nerds gostam de falar, e se esperava que esse fosse o grande quadrinho da Mulher Maravilha. Eu acho que não chega a tanto, sinceramente, não é um baita clássico assim. Tem um final que perde um pouco o fôlego, mas é um excelente gibi, sim. Eu diverti bastante lendo. Eu, na verdade, achei que fossem 3 edições só. Esperei sair a terceira para ler de vez, aí continua. E só isso foi em junho, tive que esperar julho e agosto todo para conseguir ler. Mentira, não foi nem em junho, foi em maio. Eu tive que esperar esses 3 meses aí pra sair a última. Com pandemia, com tudo mais, atrasou bastante, né? Mas a conclusão é satisfatória, sim. E vocês, o que é que acharam, Marcos? Comparando com outra edição recente de Black Label que tá saindo aqui, que foi até o que você falou lá no início, ou melhor, que o Vitor falou lá no início, eu achei muito parecido com o Batman, né? O Último Cavaleiro, né? Que é do Snyder com o Greg Capullo, né? Que tem também esse plot de terra arrasada, né? De um futuro meio que pós-apocalíptico ali e com desenhos maravilhosos, né? Me lembrou muito. E tem algumas soluções que, principalmente no final da edição da Mulher Maravilha, que é tão ridículo ou tão massa velho quanto a cabeça do Coringa numa jarra, né? Porque, vamos falar sério, tem aquela solução que dão ali pro Laço da Verdade, a gente não vamos estragar aqui a experiência ou o spoiler do que acontece com isso, para quem ainda for ler essa edição, que mesmo assim eu recomendo muito que corra atrás, seja quando a Panini lançar ou seja das edições importadas, porque os desenhos do Daniel Warren Johnson são magníficos, assim, as cenas de luta têm um dinamismo, uma narrativa assim que poucas vezes eu vi nesses últimos tempos em gibi de super-herói. Tem lembra muito... a sensação que eu tinha lendo, e isso o Dãozinho quando ouvir vai ficar feliz, é muito daquelas cenas de ação dos melhores mangás. Ele tem uma narrativa, pelo menos a impressão que eu tive, é uma narrativa meio mangá, assim, para as cenas de ação. Tem algumas onomatopeias que ele coloca, algumas expressões assim de movimento que eu acho muito legal. E se vale principalmente pelos desenhos do Daniel Warren Johnson. A história em si, ela não é ruim, mas como eu falei, lembra muito do Último Cavaleiro, do Batman Último Cavaleiro. E é um pouquinho inferior em relação aos desenhos. Mas só pelos desenhos já vale muito a pena você ir atrás, porque... aquilo dali, se lançarem aqui no formato que estão lançando as outras edições do Black Label, aquilo vai ser um desbunde para quem comprar, porque vai ser muito bonito mesmo. É, não, esse é o... Vai ver. E essa edição, como você falou, ela tem mais páginas e ela também tem um formato um pouco diferente, né? Ela é mais larga a página. Um pouco mais quadrada, né? Uma... Isso, aquele formato de álbum, né? Como se fosse um álbum europeu. E fica muito legal, assim, a gente leu digital, eu tô louco pra ver isso físico, fica muito legal que você tem aquelas páginas duplas maravilhosas dele desenhando uma cena de batalha, assim, tô louco pra ver isso em detalhes. E eu gostei de outra coisa que você falou também, que são as onomatopeias. Achei muito legal como ele usa as onomatopeias integradas ao desenho. Parece mesmo que você tá vendo o desenho se mexer, sabe? Você tá ouvindo o que tá acontecendo, você tá vendo o que tá acontecendo. Eu não acho inferior a arte do Capullo, não. Eu acho que no conjunto, claro, o Capullo é aquele cara dos designs, né? Ele cria um monte de designs lá no Último Cavaleiro. Mas o conjunto, a história pra mim funciona muito melhor na arte da Mulher Maravilha. Não, não, sim. Se o que eu falei deu, assim, deu a entender de que eu achei ela inferior. Pulo não, pelo contrário, eu acho superior também. É a história, o plot, que eu acho muito parecido com a história do Último Cavaleiro. E assim, o Capullo a gente já sabe que desenha muito, mas assim, o conjunto realmente da Mulher Maravilha eu achei muito melhor do que o Último Cavaleiro, mas principalmente pela narrativa e pelo que o Daniel Warren Johnson faz, até porque como ele não é um desenhista que a gente aqui tá tão acostumado assim com ele, né? Porque eu acho que não chegou a sair nada dele aqui no Brasil, ou se saiu pouquíssima coisa. É até mais interessante ver o traço dele do que o traço do Capullo, apesar do Capullo ser excelente também. Não, como eu falei no comecinho, não tem nada dele aqui no país. A única chance de você ter contato com ele é pelo Twitter e pelo Instagram mesmo, por enquanto. Ou pelos melhores sites aí de socialização dos scans. Mas, infelizmente mesmo, dá pra você achar até algumas coisas muito boas dele, como essas que eu comentei no comecinho, pela Amazon. De vez em quando você pega aí numa promoção legal. Eu consegui pegar o Murder Falcon todo na Amazon Brasil. O dólar tá meio proibitivo, mas de vez em quando tem aquelas de importados, né, 4x3, ou então baixa 50% e vale a pena. Eu concordo com vocês, isso que vocês falaram da onomatopeia é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Ele integra a onomatopeia ao desenho, ao mesmo tempo que ele faz uma coisa que parece que é com... Ele joga a tinta lá, né? É a onomatopeia escrita como se ele fizesse de uma vez só, rabiscado, e tá lá. Às vezes não é uma coisa tão pensada, às vezes é uma coisa bem bonita mesmo, integrando a arte e tudo mais. É o que eu gostava de falar do Walt Simonson, quando ele fez o Thor, né? As onomatopeias dele fazem barulho. Não tem como você não ouvir aquele barulho ali no meio da história e não come também. Já vi alguns artistas falando isso, né? A gente já comentou aqui de não usar onomatopeia. Tem algumas obras que me incomodam, isso como o Justiceiro Max, que tem tanto barulho de tiro e fica só na sua cabeça, né? Não aparece nada. Eles fazem o sinal gráfico do clarão da arma, mas não tem um sinal de barulho. Isso me incomoda. Mas alguns desenhistas falam que não usam isso para não comer parte do cenário, do desenho e tudo mais. Mas um bom artista, ou até vá lá, tem artistas que o estilo não casa com isso, tem uns que casam, como o Warren Jones. E ele integra isso, faz parte do desenho dele. Isso é muito legal, fica bonito no quadro, assim. Ele tem umas commissions que ele publica no Instagram, no Twitter também, e o cara desenha tudo. Nave espacial de Guerra nas Estrelas dando rasante na Estrela da Morte, e um enquadramento que você não imagina nunca que seria feito num filme de Star Wars, com essa estética mangá mesmo, assim, que você falou, Marcos, de narrativa, né? Tanto o enquadramento quanto a dinâmica da cena. Assim. Sim, sim. Não é o estilo de desenho, né? O estilo de desenho não tem nada a ver. O estilo de desenho dele lembra muito mais um traço mais de estilo europeu, mas a narrativa dele, pra mim, é puro mangá. Pois é, e ele pega, ele mistura, eu não diria que é puro, mas eu diria que é bem pesado mesmo do mangá. Ele mistura muito, tanto de animação, né? Tem, como eu falei, tem commissions dessa que ele faz, que parece que é um frame, assim, que você pegou da série, deu um print e botou no seu fundo de tela. Pelo enquadramento, pela dinâmica da coisa, assim, eu acho muito bonito. Ele nem distorce o desenho pra isso, nem usa efeito computador, é tudo no nanquim, bem colorido também, a cor não briga com a arte. Acho que é por isso também que ele gosta de usar sempre o Mike Spicer, é o favorito dele desde Ghost Fleet, Extremist, Mother Falcon, sempre com esse colorista. Então os caras se entendem mesmo. E o cara é, pra me ganhar de vez, ele ainda é fã de Transformers e de Gundam, né? Que é robô japonês que eu também adoro. Então sou putinha dele. Se ele vier aqui pro Brasil, vai ficar aqui em casa, comer bolo de rolo. De quê? Bolo de rolo, que é isso? Ah, de rolo? Ai, que susto. Que isso? Achei que você tava ameaçando o moço. Não, vai ser com amor. E bem dinâmico, né? Com bastante emoção e aventura. Mas vocês acham que vale só pela arte? Porque eu gostei da história. Tem umas forçadinhas, assim, que me incomodaram um pouco. Mas eu acho que... assim, talvez ele até tenha tomado ciência. Acho que não, porque deve ter demorado pra desenhar isso. Do plot lá do Último Cavaleiro. Mas eu diria que é o Último Cavaleiro bem feito com a Mulher Maravilha, sabe? Eu gosto da história, eu achei legal. Não é a nossa Mulher Maravilha dos quadrinhos hoje, mas funciona bem, você reconhece ela. O que ela fala, né? É muito interessante. Tem uma cena lá que a menina pede desculpas pra ela. Ela não precisa de desculpas, que eu amo você, né? Eu amo toda a humanidade. Eu amo a humanidade desde que eu conheci o Steve Trevor. Ela não fala o nome dele, mas é ele, enfim. Eu gosto muito, assim, o texto dele eu achei muito legal. Tem umas forçadinhas, uma ou duas coisinhas que me incomodaram, e justamente nessa semelhança com o Último Cavaleiro, que são coisas que me incomodaram lá no Último Cavaleiro também. Mas eu achei bem interessante, assim, uma história bem legal da Mulher Maravilha. Eu acho que pesa conta esse comecinho, eu também tomei uma ducha de água fria, assim, na cara quando eu comecei a ler, por essa proximidade. E por que o Último Cavaleiro da Terra é uma história ruim? Ela não empolga em momento nenhum, ela é cheia de clichês e vale pela arte do Capullo e só. É mais do mesmo do Snyder com aquele final bosta ainda por cima, né? O Snyder se despedindo, né? O Snyder e o Capullo se despedindo do Batman e tentaram fazer meio que uma história definitiva, assim, pra fechar. Ficou uma bosta, eu concordo com você. Acho muito ruim essa história mesmo, nem cheguei perto na banca. Até avisei no grupo, né, quando saiu, saiu o Último Cavaleiro, não comprem essa bosta. Fiz propaganda contra. É quase um túnel do tempo de metal, né? Ou seja, é um que aconteceria assim de uma merda. E o que acontece é outra merda. Eu acho que faltou mesmo comunicação aí. É uma coisa que começou a sair no final do ano passado. Então não dá nem pra culpar a pandemia por isso. O planejamento editorial é de antes. Mas recentemente aconteceu na Marvel também, né? A gente já comentou isso. O motivo da saída do Jim Starlin recente da Marvel. O Jim Starlin gosta de brigar com a Marvel, sair e voltar depois. Mas dessa vez foi porque o Don Cates estava usando um argumento parecido com o que ele estava usando nas últimas graphic novels do Thanos. E o Don Cates assumiu a mensal do Thanos, que é a do Lemire, né? E fez o Thanos Wins, que é aquele arco que tem início do motoqueiro fantasma cósmico. E algumas maluquices aí que o Cates está botando no Cates verso dele. O Starlin fica puto porque nenhum editor chegou pro cara e disse: bicho, o criador do personagem tá fazendo isso já. Se fez, ligou, foda-se e deixou fazer. O Warren Johnson acho que fica prejudicado no comecinho por isso. Assim, a primeira edição você vai, porra, é isso de novo? Mundo pós-apocalíptico. O personagem acorda sem memória do que aconteceu e tem que descobrir. É mesmo começo. Não dá nem pra acusar de plágio porque a gente sabe que isso é uma ferramenta recorrente narrativa dos personagens de quadrinho, né? Não é a primeira nem segunda vez que a gente vê isso nos quadrinhos. Mas acontecer tão um em cima do outro, e pra gente brasileiro aqui, né? Acabou de sair nas bancas aqui, então eu li O Último Cavaleiro da Terra ano passado, vi sair na banca aqui, aí a gente conversa disso, daquilo, concordei com o Vitor que não recomendei a compra pra ninguém, dessa do Snyder. Então eu falei, pô, de novo isso. Mas a história ganha, a Mulher Maravilha é a essência do personagem, como o Victor falou, não é a que a gente conhece, ela tem uma origem diferente. Inclusive, muito boa aquela origem que ele conta ali. Eu comprei aquilo pra cronologia normal de boa, assim, porque é uma história bacana. E o Warren Johnson é um pouco fiel ao início, né, da Diana, da Hipólita, que ainda tem uma filha e tudo mais. E os deuses abençoando aquela criação lá do barro, mas ao mesmo tempo ela recebe um pouquinho do poder de cada deus, né? Isso é muito legal, isso justifica como ela é poderosa nessa realidade aí. E são os bracelets dela que controlam esse poder. E isso vai justificar um quebra-pau maravilhoso no terceiro volume, que na arte do Warren Johnson, assim, é tão grandiosa quanto é poder mesmo, assim, sabe? As lesões que ela e o outro personagem sofrem, a quebradeira toda na cidade e tudo mais. Às vezes me lembrou até aquelas lutas de desenhado do Ultraman, né? Que cai prédio, cai ponte e tudo mais, e ninguém se preocupa com os seres humanos ali. Não se importe na história, ele mostra, inclusive, é um ponto de plot aí importante pra história. Mas a caracterização da personagem, ela é guerreira, ela tem a compaixão, ela tem a força, apesar de estar sofrida mesmo, né, por tudo que aconteceu, por acordar naquele mundo ali, os amigos estarem mortos, aqueles monstros todos atacando, ela não sabe o que é que aconteceu com a ilha dela, com a família, enfim. O próprio sofrimento da humanidade ali, né, uns bolsões de humanos que tem se protegendo com ódio desses monstros. Como é o nome mesmo dos monstros, Vitor? Hydra, né? Hydra. É Hydra, né? Eu acho que vão traduzir como Hydra, porque vem da mitologia, né? Um monstro. É, uma origem bem mitológica mesmo, tem paralelos, é bem legal. É, eu até li recentemente o Oblivion Song e me lembrei um pouco o character design dos monstros, né? De Oblivion Song, me lembrou um pouco essas ideias todas aí, mas o Warren Johnson consegue definir melhor os monstrões, né? As bocas, as bocarras, aqueles tentáculos todos, bem, bem escroto mesmo, assim. Eu gosto da história, eu acho que, assim, a última edição eu esperava algo mais apoteótico, não foi, mas é bem construída a história, assim. A terceira edição, como eu falei, acaba lá em cima, você fica empolgado pra ler. Acho que se eu lesse a quarta logo depois, a empolgação da terceira acabaria cobrindo a falta de empolgação que eu tive na quarta. Mas deu esses 2-3 meses aí de distância, isso foi um pouquinho. Mas, bicho, é uma baita história, assim. Das coisas da Mulher Maravilha, acho que o que chega perto, assim, que foi escrito, eu nem sou tão fã, assim, mas foi bem elogiado, foi a Mulher Maravilha do Azaelo. E realmente é uma ideia muito boa, apesar de eu achar que não... Do meio pro fim se perde bastante. Pra mim, a melhor parte dessa minissérie toda é esse quebra-pau da terceira edição. Porque tanto antes como o quebra-pau final são muitíssimo bem desenhados pelo Warren Johnson, né? Como a gente falou, acho que o forte dele são as cenas de ação. Não que as cenas mais paradas ou mais de diálogos estejam ruins, longe disso, mas, assim, o forte deles são as cenas de ação. Mas esse quebra-pau da edição 3, que é quando meio que revela todo o plot principal da trama, isso é sensacional. E tem muito isso que você falou mesmo, Maurício. Ele não deixa de ter um toque meio de gore ali, né? Porque tem muito sangue, tem muita destruição, né? Então ele mostra isso, é uma coisa que a gente não está acostumado a ver em revista da Mulher Maravilha, mas que fica muitíssimo bem desenhado, né? Fica muitíssimo bem explorado ali, né? E ele tem pelo menos um redesign que eu achei que ficou bem legal, que é da Mulher Leopardo, né, da Bárbara Minerva, né, que ele, nessa situação, nessa realidade com monstros e personagens deformados, ela aparece ali ainda mais animalesca, né, inclusive com um braço em forma de cabeça de leopardo, né, e depois é falado na história como foi que isso aconteceu com ela, né, e eu acho que por tudo isso é uma história bem legal, mas assim, principalmente por causa das cenas de ação, que, como eu falei, é chovendo molhado, é muitíssimo bem desenhado. É, isso que eu achei que lembra muito também o Extremity dele. Não prejudica nada se você não conhece, não são histórias completamente diferentes. Mas ele pega alguns designs, principalmente desses monstros, assim, daquele mundo pós-apocalíptico de Extremity. Que é uma história muito bacana. O Warren Johnson é um cara que tem vários problemas, assim, uma vida bem de superação mesmo. Todos os quadrinhos dele falam muito sobre isso, os autorais, né? Mulher Maravilha não, beleza. Mas o Stand, por exemplo, fala sobre o medo dele de perder a ferramenta de trabalho dele, que é a mão, a extremidade, né? Que é a mão dele, a personagem lida com isso, mas ele coloca num futuro de fantasia pós-apocalíptico, no qual a menina é uma artista e perde a mão e coloca uma lâmina no lugar. E são várias tribos combatendo umas às outras, ciclo de ódio, enfim. Mother Falcon também fala muito sobre depressão, como a música, principalmente o metal, ajudou ele. Eu já comentei isso também. Tô me repetindo, mas fica aí a informação. Ele consegue colocar muito essa coisa do emocional dos personagens. Legal. Aqui, na Mulher Maravilha, ele também faz isso. Apesar de não ser o centro da história, mas ele também mostra a perspectiva dos humanos com tudo aquilo que aconteceu. O motivo do mundo estar daquele jeito. Quem são os culpados, que fazer a partir dali, ressentimentos antigos, seguir adiante. Não é piegas a forma como ele trabalha, pelo contrário, parece que ele se colocou ali também, né? Não é só personagem padrão, uma menininha que tem que ser salva e quebra o gelo do coração do herói, o menininho que é valente, que vai se meter em apuros. Não tem esses clichês aí, não. São personagens muito bons. Eu acho o final corrido, até nesse ponto também, né? Da virada lá da personagem, a questão de confiança na Mulher Maravilha e tudo mais. Mas, enfim, não prejudica de jeito nenhum, não. Compra certa mesmo quando sair, ou melhor ainda se tiver um encadernadinho importado aí a preço bom, valerá mais a pena ainda. A Panini gosta muito de usar esse papel lustroso. Não sei como foi essa do Batman, mas esse papel lustroso que a Panini usa pra esses Black Label aí. Não prejudica um pouco a arte, eu acho, assim, principalmente quando carrega no nanquim, no preto, né, nas páginas, como o Warren Johnson gosta de fazer. Tipo o Hellboy, pronto, você pega a coleção histórica do Hellboy, que tem aquele papel lustroso da Mythos, e pega esse homem de buscar um papel fosco, o Mignola usa muito o preto, né, e você consegue ver melhor, assim, sem ter que virar por conta do reflexo da luz, de... Enfim, o material mesmo, o papel usado, alguns ajudam, outros até apagam. Mesma coisa quando você pega esse papel lustroso para publicar esses clássicos, né? A melhor coisa que a Panini fez foi colocar esse papel mais antigo, né? Na liguinha que saiu agora, Quarto Mundo, as coleções históricas Marvel. É a melhor coisa, fica aí a dica para ninguém ouvir, até porque, né? Mas seria legal. E você, Vitor, vai comprar essa edição quando sair aqui para quem sabe ler daqui a uns 10 anos depois do lançamento? Essa vai entrar naquele limbo de coisas que eu comprei e já li. Então não é que eu comprei e não li, eu já tinha lido, entendeu? É pior ainda, né? Minha esposa às vezes fica assim, essa que tá no plástico ainda. Não, eu li em scan, gostei, aí comprei. Exatamente. Na sua cabeça, a desculpa é a melhor, né? Funcionava melhor. Não, mas eu quero ler, espero que saia nesse formato. Quando eu vi esse formato novo aí da Harleen, do ano 1 do Superman, achei, puta merda, mais um chibi que não cabe na prateleira. Vou ter que arrumar mais um lugar pra botar. Mas essa do Warren Johnson, eu quero muito que saia nesse formato, porque a arte dele... Ah, esse caso é um dos poucos que merece, né? Essa um pouco maior, né? Não, essa, eu gostei da história, eu até comentei, eu li pra gravar, né? Tava morrendo de sono ontem de noite quando peguei pra ler. Achei, mas vou dormir na primeira edição certo, né? Não, fiquei lá uma horinha, você lê tudo tranquilo. Eu acho que vale muito a pena, sim. Bom, eu acho que é isso. Então vamos ficar de olho no catálogo da Panini, né? Que é que quando ela vai anunciar se vai o lançamento dessas edições. E aí depois que ela anunciar, você conta uns 4 meses depois, que é quando deve sair realmente, né? Não, exagero, não tá demorando tanto assim, não. A Panini tá até, em relação aos lançamentos, até que tá indo mais ou menos com o catálogo lá. Mas, e vamos ver se vai seguir esse padrão que ela tá fazendo para essas edições do Black Label, né? Que é justamente com esse formato um pouco maior, papel um pouco melhor e preço também um pouquinho maior. Mas ficaremos no aguardo, porque esse realmente é um gibi bem legal e que vale a pena você comprar para quando sair por aqui, principalmente pelo Warren Johnson, que tá sensacional nessa revista. Então é isso, encerramos, né, Vitor Azambuja? Com prazer. Até a próxima, Maurício Dantas. Valeu, e quero dizer que vocês, mais uma vez, caíram na minha armadilha. Eu sempre quero falar do Warren Johnson, e a gente já falou de praticamente tudo dele. Um abraço, galera. E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.